Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória, felizes e sem culpa, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Aquele que é poderoso para vos guardar e tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória, felizes e sem culpa, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Majestade.